3 minutos depois das 12, renovamos os votos agora de uma boa tarde, seja bem-vindo. Cá estamos nestas manhãs de sábado e neste sábado, então, dia 26 de outubro, é a edição, ou é realizada a primeira edição do Cash Rest Zero. Cash Rest Zero, como temos vindo a dizer, é uma edição longa daquilo que habitualmente acontece semanalmente depois das 18h30, com Vítor Neves. Aos sábados e no último sábado de cada mês temos uma grande entrevista, quer a uma personalidade local, regional ou nacional, num trabalho conduzido por Vítor Neves. E é isso que hoje vamos ter. O destaque é, de facto, com um mês depois a reeleição do professor José Carlos Alexandrino à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, a primeira grande entrevista, naturalmente a despertar a atenção de muita gente, saber enfim, o que irá ser perguntado e respondido nesta grande entrevista. É já a seguir conduzida por Vítor Neves. Este sábado, depois das 12 horas, a Boa Nova convida o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital para vir ao Cash Rest Zero dar a sua opinião sobre a política, a economia e as pessoas. E desejo que seja possível trabalharmos em conjunto, de forma consequente, sempre sob a capa de um compromisso claro. Os interesses do Conselho têm que estar acima dos interesses partidários. José Carlos Alexandrino, na Boa Nova, este sábado depois das 12 horas, em direto, a não perder. Boa Nova, de Oliveira do Hospital, para todo o mundo. Cash Rest Zero, um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero, a opinião na Boa Nova, segundas às 18h30 e último sábado de cada mês, depois das 12 horas. Cash Rest Zero. Vítor Neves, boa tarde. Esta é a primeira grande edição do Cash Rest Zero, versão longa, a acontecer no final de cada mês, no último sábado de cada mês, aqui em direto. Boa tarde. Boa tarde. Cash Rest Zero é uma marca de opinião com assinatura que nasceu em 2011, aqui na Boa Nova. Ainda em 2011 saltou para as páginas de jornais, concretamente para o Folha do Centro. Em 2012 arranjou uma pátria, o seu blog, cashrestozero.blogs.sap.pt, e daqui a poucos dias comemorará um ano desta sua pátria e alargará a sua presença também ao Facebook. Convidado para esta emissão para dar a opinião sobre a política, a economia e as pessoas é José Carlos Alexandrino, neste sábado 26 de outubro de 2010, e vai ser sempre assim, no último sábado de cada mês, 10 vezes por ano. Paramos em agosto e em dezembro. Que é como quem diz, se cá estamos hoje, voltaremos aqui dia 30 de novembro. E estamos em direto, e para se provar que estamos mesmo em direto, são 12 horas e 6 minutos. Conversa, e é mesmo uma conversa, com José Carlos Alexandrino. Deixamos essa coisa da entrevista para os jornalistas que fazem disso o seu ganha-pão. Nesta conversa vamos ter a opinião do recentemente empossado presidente do município de Oliveira do Hospital, como agora se diz, José Carlos Alexandrino, vai dar a sua opinião sobre política, economia e pessoas. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado por ter respondido afirmativamente ao nosso convite. Vamos começar pela política e vamos começar pela noite eleitoral em que comemorou uma esmagadora vitória, sem qualquer paralelo histórico, em Oliveira do Hospital. A minha pergunta é esta: já desceu à terra, já deixou esta embriaguez de tanto voto e já está outra vez como o José Carlos Alexandrino antes dessa super noite eleitoral? Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma saudação muito especial a todo o auditório da Rádio Boa Nova, de deixar aqui o agradecer também o convite do Cash Rest Zero, que no jornal, no Folha do Centro, trazia uma muito interessante uma previsão, e eu queria dar os parabéns ao Vítor Neves, porque ele acreditava mais naquela previsão do que propriamente o candidato José Carlos Alexandrino. Por isso, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: nós percebemos que as vitórias enchem-nos de orgulho, dão-nos entusiasmo, dão-nos motivação, mas a mim há uma coisa que não me faz, nem estas nem outras me fazem, é que esta vitória enorme, é verdade, dá-me é um conjunto de responsabilidades mais alargadas para ter um desempenho melhor do que aquele que tive. E se há 4 anos, naquela noite, dormi absolutamente angustiado, porque não sabia muito bem, em termos de experiência, não tinha experiência autárquica executiva, tinha experiência autárquica de parlamentar, de oposição, e essa noite, quero dizer que esta noite dormia muito mais tranquila, porque sei os desafios que tenho pela frente, sei também as dificuldades que tenho pela frente, mas também hoje reconheço que estou melhor preparado para governar o Conselho, derivado a essa experiência de 4 anos e da das familiaridades que criei e que encontrei, e por isso hoje sinto-me, e por isso a vitória, olhei, acho-a demasiado grande para um homem tão pequeno como eu, mas quero dizer que não me deixei embriagar, pelo contrário, senti satisfação, logicamente quando nós ganhamos ficamos felizes. Fiquei feliz muito, não só pelo Zé Carlos Alexandrino, mas por um enorme conjunto de pessoas que acreditam no projeto. Acredito que aquela vitória não foi minha, aquela vitória foi dessas pessoas que acreditaram no meu projeto, e com certeza vi pessoas que se calhar a viveram ainda mais intensamente do que o próprio Zé Carlos Alexandrino. Quando encostou a sua cabeça na almofada nessa noite, já devia ser certamente altas horas da madrugada, quais foram as últimas palavras que partilhou com a sua esposa? Chegámos, a minha esposa, tínhamos chegado, não me deitei muito tarde, penso que à volta das 2:30 da manhã, tinha ido à minha terra onde tinham uma pequena festa, estivemos na sede da candidatura e depois, derivado também às condições climatéricas, que era para ter havido uma caravana de vitória pelo Conselho, não se realizou, e de qualquer maneira acabei na minha terra, penso que por volta das 2:30 da manhã, no Erdal, eu vivo hoje em Oliveira, e regresso, e sou sincero, não me recordo, mas devo ter dado um beijo à minha mulher e ter-lhe dito boa noite. No discurso da noite eleitoral, manteve algum azedume para com os seus adversários. Não deveria ter sido mais magnânimo, mais condescendente nessa noite eleitoral? Os vencedores, costumam-se dizer que os vencedores perdoam tudo. Não é uma questão de perdoar, nem uma questão. O grande problema é que houve coisas que se passaram, infelizmente, que se passaram durante a campanha eleitoral, que eu senti-me ofendido com elas, sobretudo porque era um conjunto de calúnias e de mentiras que foram apregoando e que tentaram passar. E realmente eu também tenho um princípio que pode ser bom, mas as pessoas que querem respeito e que querem ser respeitadas devem respeitar os outros. A campanha nem sempre teve um nível muito elevado, falou-se de coisas como copos, pernas, minissaias, enfim, as campanhas têm estes exageros. Não acha que a noite eleitoral podia ter sido uma oportunidade excelente para colocar uma espécie de pano de paz, pano branco naturalmente, sobre estas coisas das campanhas que sempre acontecem? Penso que as coisas irão-se esbater com o tempo, não há melhor conselheiro que o tempo, e ninguém queira curar feridas de uma vez. Pode-se fazer uma falsa cura dessas feridas, mas quando as feridas estão ali a lacrimejar, o tempo é que as vai sarar, e por isso haverá aqui algumas coisas. Não ficarei agarrado a esse passado, não ficarei, mas, e acredito perfeitamente que é possível, já tivemos a primeira reunião do Executivo, da reunião de Câmara Municipal na quinta-feira, e a candidata do PSD, hoje eleita vereadora, foi tratada com toda a dignidade, como não pudesse ser, e foi desafiada a participar de forma positiva nos nossos projetos políticos. Como eu disse, eu não quero um poder total em Oliveira do Hospital, quero que haja diversidade de opinião, essa riqueza é uma riqueza da democracia, e por isso eu quero dizer o seguinte, que as coisas vão-se ultrapassando com o tempo, mas realmente houve algumas feridas e houve algumas coisas, desde a insinuação do álcool sobre a minha personalidade, a muitas coisas, desde um divórcio fictício até outras coisas, houve muitas coisas, e nós, sem dúvida nenhuma, que as pessoas, e naquela noite, mas há um problema que eu não consegui ultrapassar, e isso digo-lhe, é que a candidata do PSD, e a senhora vereadora foi eleita, tinha prejudicado o Conselho em termos da agregação das unidades. Foi no país o único que fez 5 agregações. Mais à frente. E este foi um problema, na minha opinião, de dificuldade, porque o combate político poderia ter sido diferente se o candidato não tivesse, a candidata não tivesse feito esse prejuízo, na minha opinião, à educação, aos meus alunos, a uma área que eu quero muito, a uma área que eu domino perfeitamente, e por isso talvez também algum azedume tenha vindo um bocado disso, porque há coisas, e eu disse ainda há pouco tempo, não sou homem para me pôr de cócoras ou quando pessoas traem, sobretudo porque os interesses do Conselho de Oliveira do Hospital têm que estar de longe acima dos interesses partidários e dos yes-mans. Já lá iremos à pasta da educação. Deixe-me só fechar este dossiê de festas, falando da tomada de posse. Eu não estive presente, mas toda a gente me disse que foi uma cerimónia bonita. Qualquer modo, terá faltado o beijo de Cristina Oliveira? Não, não há beijos. Cumprimentarei a doutora Cristina Oliveira sempre de maneira educada. E não tenho o hábito de beijá-la e também não a irei beijar durante o resto do mandato nem na próxima, por isso não há problemas nenhums, porque nós cumprimentaremos sempre com educação, ainda o cumprimento, mas como o cumprimento será de mão estendida e não de beijo, porque os beijos são para algumas pessoas mais íntimas que uma pessoa tem na nossa vida. Nestas eleições, toda a gente, ainda esta manhã, a tomar café, me falava na vitória de Alexandrino. Ninguém me disse que era a vitória do PS. O candidato Alexandrino, de algum modo, escondeu o PS? Não escondi. O PS esteve sempre presente na minha campanha. Não poderia ser de outra maneira. Eu concorro debaixo da bandeira do Partido Socialista e, por isso, não, de modo nenhum, o poderia esconder. E quero dizer, disse isso em muitos comícios, volto a reafirmar, tenho um grande orgulho de ter sido candidato do Partido Socialista, mas sempre afirmei, logo a seguir, outra coisa. É que a minha lista, as minhas candidaturas, era uma candidatura suprapartidária que estava debaixo da bandeira do Partido Socialista. E foi sempre, e o PS nunca me cobrou nada desse meu posicionamento, até porque tinha pessoas, desde o CDS, passando pelo PSD, Bloco de Esquerda, da CDU, eu tinha candidatos nas minhas listas que eram de todas as áreas políticas. E é porque eles viam na candidatura do PS uma candidatura suprapartidária, com um homem suprapartidário que dava o rosto, assim como o António Lopes. E por isso nunca houve problema nenhum, porque o PS sabia, desde o início da construção das listas, que era esse o meu entendimento. E por outro lado, eu tinha respeito, eu respeitei muito, respeitei os candidatos do PSD, integrando esses candidatos em lugares de relevo, mas que formámos uma equipe, e eu também, não foi agora que eu afirmei esta independência política, mas eu tenho vindo a afirmar esta independência política, eu afirmei nas últimas eleições e agora reafirmei-o mais bastas vezes para que as pessoas tivessem consciência que esta, e até para que os meus candidatos, que eram de outras áreas políticas, se sentissem confortáveis, não é? Os candidatos políticos que eu tinha da área, por exemplo, do PSD, até da CDU, eles, com este discurso, sentiam motivação para continuarem a trabalhar, porque havia uma candidata, até de Vila Franca da Beira, que me disse uma vez, durante a campanha, que foi a Paula Lameiras, que me disse uma coisa extraordinária. Disse-me, só o professor Zé Carlos Alexandrino é que me fazia estar com uma bandeira do PS. Isto é em termos de sentido figurado, porque não fui eu que lhe dei a bandeira do PS, mas ela esteve com uma bandeira do PS. Mas prefere que se diga que ganhou o oliveirense Alexandrino ou o socialista Alexandrino? Eu gostaria mais que se dissesse que ganhou o oliveirense Alexandrino. De qualquer maneira, eu, como disse, até hoje identifico-me com o Partido Socialista e tenho um grande orgulho do Partido Socialista, mas quero confessar aqui, sem problemas nenhums, que já votei outros partidos sem ser o Partido Socialista, por opções. E até porque nas próprias autarquias nós sabemos que muitas vezes o que se vota é as pessoas, é o projeto das pessoas que está englobado num projeto político partidário. Há aqui um casamento engraçado em Oliveira do Hospital que de resto não tem réplica nacional, que é um casamento entre um socialista e um comunista, que é António Lopes, que também ganhou de forma esmagadora na eleição para a Assembleia Municipal. Há quem diga que de vez em quando há uns arrufos nesse casamento, é verdade ou mentira? Como qualquer casamento, não podia deixar de haver determinados arrufos e se, até diria que o António Lopes é o meu maior crítico, entre da análise, é um homem que exige muito do Presidente do Município, ainda bem, o Presidente do Município por vezes também exige muito do António Lopes, mas contaria aqui uma pequena história só para perceberem. O António Lopes vive na Covilhã e um dia liga-me, perto, alguém ligou do Seixo por causa de umas obras, de uma lema que estava na estrada, e chegou a Oliveira do Hospital perto da 1:30, eu estava já deitado, toca-me o telefone em PGM E o António Lopes diz-me que era preciso irmos ver aquelas obras porque teve umas queixas, e como teve aquelas queixas que tínhamos que ir. E eu levantei-me, vesti-me, e às 2:30 da manhã estávamos no Seixo a ver as queixas dos munícipes que lhe tinham apresentado no Facebook, ou por outro lado, veio da Covilhã. Isto é uma história interessante para perceber como é que nós funcionamos. Não se trabalha a trabalhar com um comunista? Não, absolutamente nada, pelo contrário. Tenho uma grande admiração pelo António Lopes, é um excelente presidente da Assembleia Municipal, é um homem que, com muitos princípios éticos, um homem que determinado também, coordena muito bem a Assembleia Municipal, é exigente, tem agora, eu penso que ele está a chegar, que chegará hoje, que ele tem estado ausente, mas chegará hoje, e diz que derivado a esta maioria, uma das coisas que ele já me disse e que eu estou absolutamente à vontade, nesta maioria será muito mais exigente e vigilante em relação a todo o meu trabalho e a todo o trabalho do Executivo. Isto demonstra claramente que trabalhamos, eu sou um homem que na Câmara Municipal toda a gente pode afirmar isso, tenho as minhas portas abertas, não tenho segredos, tenho uma Câmara completamente portas abertas, não só para as pessoas, mas em termos de tudo o que seja para consultar, em termos de transparência, faço isso, e o António Lopes também sabe isso, mas o António Lopes é uma peça importante de complementaridade em relação a José Carlos Alexandrino. Vamos falar de outro António. António Duarte é o líder do PSD, da Conselhia Local, já anunciou que vai embora, que vai abandonar a Conselhia do PSD. Isso para si é um descanso ou é uma preocupação? Nem é um descanso, não é uma preocupação. Eu não me imiscuo na vida partidária interna do PSD. Não me dê respeito, isso dê respeito aos militantes do PSD. Mas de vez em quando zangou-se com coisas que foram feitas do lado do PSD e que foram ditas do lado do PSD, e nomeadamente por António Duarte. Eu quero dizer o seguinte, cada líder do partido faz a sua estratégia, com certeza o António Duarte fez a estratégia que entendeu, que eu posso não concordar, mas que respeito, mas de qualquer maneira demonstrou-se claramente que era um homem sem estratégia. Vamos mudar de assunto, eleições são mesmo assim, há promessas que se fazem. O José Carlos Alexandrino, o presidente recentemente empossado, prometeu fazer tudo pelas pessoas. Vi um vídeo seu muito engraçado em que quase dava um murro no palanque onde falava e dizia: eu hei de fazer a estrada. Essa promessa, quando ainda por cima já sabe que vai ter menos dinheiro, o Fundo de Equilíbrio Financeiro vai ter uma redução certamente à volta dos 200 mil euros, tanto quanto a informação que já dispomos, como é que se sente perante o contexto atual do país, económico ou financeiro, e as promessas que fez? Sente-se confiante que as vai realizar? Vai mesmo haver a tal estrada nos próximos 4 anos? Eu não sei de que estrada é que estava a falar. Estava a falar da Estrada da Beira. A Estrada da Beira, eu acredito que vai haver Estrada da Beira e vai haver, acredito isso, por uma razão. Porque eu já disse que não sou eu que faço a oposição a este governo, mas tenho uma visão altamente crítica do desempenho deste governo. Primeiro porque tem extorquido às autarquias, tem-lhe passado mais competências e o país hoje apresenta um sinal de pobreza quando nós no último mandato tivemos menos 8 milhões de euros, que era significativo para concluir todas as obras internas de Oliveira do Hospital e de primeira necessidade. Aquilo que eu reafirmo é o seguinte, é que a minha esperança sempre foi o Partido Socialista até hoje, onde está o IC6, e o IC6, até onde hoje está, foi sempre feito por governos socialistas. Nunca um governo do PSD trouxe nada a Oliveira do Hospital. Pelo contrário, até tem tentado extorquir algumas coisas. E por isso, eu acredito que, numas próximas eleições, o Partido Socialista, ainda comigo a presidente do município, chegará ao governo, e que até nessa altura estarão reunidas para fazermos aquilo que era para estar feito, porque houve um estudo de impacto ambiental que tinha sido, quando o governo socialista cai, nós todos sabíamos que só naquela altura é que ia ser lançado o concurso, porque um concurso demora quase um ano. É verdade, das reuniões que tive com este seu secretário de Estado das Obras Públicas, eu quero dizer o seguinte, sempre muito escudado em dificuldades financeiras e muito, porque estas obras poderiam ter sido feitas do quadro comunitário. Eu tenho a certeza que nos próximos 4 anos e no final do meu mandato, o IC6 já atravessará a Oliveira do Hospital. Quase uma certeza absoluta. O facto do senhor estar com o PS e o governo ser hoje PSD-CDS tem-lhe dificultado a sua tarefa? Dificultou em algumas alturas, sobretudo no último ano até chegarmos às eleições. Se eu lhe dissesse que o seu diretor regional da Segurança Social, o senhor engenheiro Ramiro Miranda, para resolver um problema que é urgente, lhe pedi uma audiência há 2 meses e que até umas vezes era porque estava de férias, outras vezes era a secretária a dizer que tinha ido não sei aonde, outras vezes era, e depois vier a campanha eleitoral, e eu vou-lhe dizer, vi alguns sinais, e disse isto na última reunião de Câmara, por isso é público, disse na última reunião de Câmara que houve um conjunto de governantes da aproximação das eleições que não nos trataram com dignidade porque estavam ao serviço do PSD em vez de estarem ao serviço de Portugal e do Governo da República. Quer dizer, quando passa pelo Santuário da Nossa Senhora das Preces, faz uma prece para que seguro seja Primeiro-Ministro dentro de 2 anos? Eu, como disse, eu também não me imiscuo na vida do Partido Socialista. Quero dizer, tenho boas relações com o conjunto, mas deixe-me dizer que eu tenho relações muito boas com o Secretário de Estado na área deste Governo e de pessoas que eu considero incompetentes. E até diria mais, conversava aqui uma coisa, tenho encontrado muito mais apoio nos governantes da área do CDS, de pessoas, e também muito melhor preparados do que muitos do PSD. Agora, deixe-me dizer, eu tenho alguns amigos também no Governo que são da área do PSD, que se trataram sempre a Oliveira do Hospital com grande respeito. Isso é verdade. Também não podemos confundir 2 ou 3 pessoas, mas, por exemplo, vou-lhe dar aqui um exemplo da negação da política. O Sr. Secretário de Estado das Florestas e a Sra. Secretária de Estado do Poder Local, da Administração Local, houve incêndios em Tondela e houve incêndios em Oliveira do Hospital e em Góis. Mas quero-lhe dizer que fizeram uma cerimónia em Tondela. Eu sei que em Tondela morreram algumas pessoas, mas as dimensões, houve prejuízos no nosso concelho em Góis. E nós pedimos, eu e a senhora Presidente da Câmara Municipal de Góis, a doutora Lourdes Castanheira, quem endereço os parabéns também por ter tido uma vitória brilhante, e até agora não fomos recebidos. E qual é o meu espanto quando vejo uma cerimónia a assinarem protocolos em Tondela? Quer dizer, parece que Oliveira do Hospital e Góis não tinham de apoio a prejuízos que foram desses incêndios. Na sua opinião, isso é política? Essa é política. Foi marcada ontem, foi marcada pelo seu secretário de Estado essa reunião que eu pedi já há não sei quanto tempo. E por isso, isto é política, isto é nitidamente, foi nitidamente política, e nem se lembraram que Tondela ficava relativamente, e eu também, se sei da cerimónia, tinha-me lá apresentado e tinha interrompido a cerimónia. Eu quero dizer que eu às vezes já há pessoas que não gostam do meu estilo, mas isso também eu se soubesse, passou-me, porque não me apercebi que essa cerimónia estava marcada, porque senão eu e a Lourdes, a senhora Presidente da Câmara de Góis, tínhamos lá apresentados e tínhamos interrompido a cerimónia, e perguntava ao seu secretário de Estado na cerimónia se Oliveira do Hospital era ou não, ou se teve fogos ou não, e se não houve cá pessoas que tiveram prejuízos também, desde a apicultura, desde a outros prejuízos. Isso é que é fundamental. Quer dizer que essa sua faceta, que às vezes se irrita, é para manter? Ah, sem dúvida nenhuma. As pessoas comigo já sabem, desde que haja um tratamento correto, nós sabemos. Ah, há muita gente que diz que sou demasiado truculento, mas pronto, também não é com esta idade, até porque cada ano que eu passo no poder e como Presidente do Município representa 2 anos na minha vida. Aquilo vive-se tão intensamente que eu em 4 vivi 8, por isso é que estou mais velho, estou mais... Agora estes 4 são 8, isto faz com que eu ande quase... Quando acabar este mandato, entre quase aos 70 anos. Por isso, vocês perceberão isto melhor que perceberão esta. Essa forma de fazer contas é engraçada, porque há quem diga que exercer poder em Oliveira do Hospital ou em Portugal é talvez dos piores empregos do mundo, nesta altura, contando as dificuldades. Falando em dificuldades, uma dificuldade que tem tido é, e voltando às suas promessas, é para fazer da Expo H aquilo que sempre anuncia que quer fazer, que é uma Expo H diferente, com outra pujança, com outra desenvolvimento, cultura, com outra forma de apresentar ao Oliveira do Hospital. A verdade é que passou o mandato todo. É verdade também que se pode assinalar o regresso da Expo H, mas não mudou muito. Sem dúvida nenhuma. Isto é preciso nós percebermos também as opções. Os tempos, as dificuldades do tempo, os dinheiros. Há aqui alguma capacidade, há aqui, eu sei o que é que quero. Para isso nós precisamos de fazer, de melhorarmos. E nós até poderíamos aprender com a estrutura que tem a Expo FACIC, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas é bom nós aprendermos com os bons exemplos. Claro. Não há, quem copia o que é bem feito não peca por defeito. E por isso, eu sonho que esta feira tivesse uma grande ligação aos têxteis, percebe-se porquê? Que tivesse uma ligação às carnes. Que fosse uma altura que os nossos empresários convidassem os seus clientes internacionais e que nós lhe proporcionássemos aqui um conjunto de condições através da feira, onde houvesse, onde fôssemos capazes de a internacionalizar, onde fôssemos capazes de trazer empresários angolanos, onde fôssemos capazes. Por isso, esta feira que está construída, deixe-me dizer e reconhecer, é uma feira de consumo interno. É uma feira que tem alguma viragem para a região, mas não tem uma viragem da dimensão. nós poderíamos ver aqui o que fizemos à Feira do Queijo, conseguimos dar-lhe outra dimensão que ela não existia, que é esse sonho. Mas mesmo agora, à Feira do Queijo, vamos retirá-la e vamos fazê-la de outra vez de modo diferente. Eu sou um homem que gosta de experiências, gosto de criar coisas diferentes. Como eu disse, nós temos também aqui a nossa feira, tem-nos limitado muito espaço em termos do Parque de Mandanelho, por causa do parque e quando nós fazemos até a hipótese de tirar a feira deste sítio e de deslocá-la para outro lado, pensemos que um palco pode nos custar à volta de 10, 15 mil euros em dinheiro. E são essas coisas todas que têm vindo. Agora eu penso que nós precisamos de realmente remodelar a feira e fazendo com que o Parque do Mandanelho seja todo ocupado. Também a parte interna. Teria ou não sentido que a restauração passe para debaixo com um palco próprio por trás do palco? Teria ou não sentido que houvesse uma tenda com as firmas todas dos textos com os seus fatos? Faria ou não sentido que as empresas de carnes, que hoje têm uma dimensão enorme, como a Quinta dos Gais, como outras, teria ou não esse sentido? É lógico que nós procuremos isso, estamos a tentar procurar isso. É verdade é que as coisas também vão crescendo e nós também percebemos que criámos um modelo que ele tem vindo a evoluir e tem vindo a melhorar, mas que não é, e reconheço que não é a feira com que eu sonho, também não vale a pena estar, porque eu acho que deveríamos fazer uma feira com essas características e para isso é preciso ter uma equipe que a comece a trabalhar. A feira não se pode começar a trabalhar 3 meses antes como nós fazemos. A feira tinha que ter uma própria estrutura para fazer todos os contactos e a construir uma equipe profissional, tal como acontece, por exemplo, na Feira Franca e como acontece na Expo FACIC. Isto é fundamental. Enquanto eu não for capaz de constituir essa equipe, encontrar as pessoas certas, que se envolvam, que vivam, meter até um arquiteto em termos de distribuição de espaço, a nossa feira terá muitas dificuldades, não passará disto. Penso este ano dar-lhe algum cunho. Estamos já a trabalhar de alguma forma diferente, mas penso que ainda não será este o ano da viragem completa. É natural que haja algumas mudanças que se tenham que fazer, mas ainda não vai. Perspectivo mais que no próximo ano essa feira tenha esta estrutura que eu estou a pensar. Telegraficamente, de todas as suas promessas, qual é aquela que não admite não cumprir nos próximos 4 anos? Sobretudo aquelas que, quando me entram, eu vou lhe dizer, sobretudo aquelas que eu cumprirei sempre, é quando me entram famílias completamente destroçadas, que não têm dinheiro para ter uma vida digna, que têm filhos a estudar na universidade e que não têm dinheiro para eles, para continuarem a estudar. Eu vou lhe dizer, tudo aquilo que se relaciona com as pessoas, com a dificuldade das pessoas, esse apoio, vou lhe dizer, esse é que nunca poderei falhar, mesmo que não faça mais nenhuma obra física no concelho. Porque as obras físicas são importantes quando criam qualidade de vida aos cidadãos, mas as pessoas, numa fase como esta, é fundamental percebermos que as pessoas têm que estar à frente de tudo e essa. E eu poderia lhe contar, eu escreverei um livro, mas uma das minhas quartas-feiras, angustiadas muitas vezes, sem ter solução para tudo, porque não tenho nenhuma varinha mágica, não tenho o dom de resolver tudo, mas resolvo muitos problemas e eu poderia contar duas ou três histórias aqui aos micros. Vamos deixar para a parte final da nossa conversa. Quando falarmos sobre pessoas, estamos em Cash Resto Zero, emissão em direto, são 12 horas com 31 minutos. A marca de opinião com assinatura, hoje com José Carlos Alexandrino. Amanhã, depois das 19 horas, temos a reposição desta conversa, amanhã, domingo. Vamos migrar da política para a economia. Sempre falou na necessidade de Oliveira do Hospital ter captação de investimento. Anda por aí a anunciar que está a lutar por um grande projeto de ponta para Oliveira do Hospital, que poderia trazer para Oliveira do Hospital uma indústria de ponta com mais de 150 engenheiros. Podemos saber que projeto é esse? Neste momento não o gostaria de anunciar porque ele não está concretizado e algumas declarações na imprensa que eu fiz não facilitaram o processo. Porque o projeto é demasiado importante. Porque o projeto pode transformar a Oliveira do Hospital. Eu neste momento, derivado a derivado de algumas afirmações que fiz e depois alguns telefonemas que recebi sobre esta situação, por isso não, neste momento não farei mais comentários sobre ele. Então vamos pegar de outro lado, do outro lado do investimento. Fala-se muito em captar investimento. O presidente do município de Oliveira do Hospital está sempre disponível para que novas empresas venham para Oliveira do Hospital, para que haja novos projetos. A minha questão é esta: e as empresas que já cá estão? O que é que o município está disponível para fazer para as ajudar a sobreviver e a crescer? Oliveira do Hospital tem um tecido empresarial muito importante. E Oliveira do Hospital, se nós olharmos e analisarmos, percebemos nitidamente que Oliveira do Hospital tem vivido de empresários locais que se instalam cá e não de grandes empresas que vêm de fora para se instalarem em Oliveira do Hospital. Bastaria olharmos. Pelo contrário, até temos um grande exemplo, que é do Grupo Sonae, da Agloma, que foram empresários locais que a criaram e que depois venderam a um grande grupo, num ciclo absolutamente ao contrário daquilo que é normal. Por isso, Oliveira do Hospital tem um grande conjunto de empresários, de pessoas dinâmicas que precisamos de amparar nesta fase difícil. Nós temos a modificar, estamos agora, as minhas equipes estão a modificar os regulamentos de cedência, os nossos regulamentos estavam obsoletos. Hoje ninguém paga para a Câmara lhe exigir de 15 mil, 20 mil euros, com 50 mil euros ou 100 mil euros por um terreno. Pelo contrário, nós hoje temos é que os nossos regulamentos é vendê-los simbolicamente a um euro para que as pessoas e depois ainda sermos capazes de os ajudar nas infraestruturas até desenvolverem, e essa verba tem que estar ligada ao número de empregados que se vai criar. Isto é fundamental. Ter um regulamento moderno, um regulamento que nos agilize, e vou-lhe dizer, são estes dinheiros hoje, em termos de opção, eu dizia no meu discurso também, de tomada de posse, dizia que hoje há novas opções, logo estas novas opções são obrigadas a fazer-nos novas prioridades. Isto é, o mundo mudou e há muitas coisas que mudam. Eu daria aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui uma fábrica, que é a Azur Ibérica, e a quem o empresário agradece todo o esforço, foi um trabalho conjunto, mas sobretudo o mérito não é do presidente do município, mas é do empresário, que acabou por não ter apoios nenhuns, e eu tinha-lhe prometido que lhe alcatroava a parte dos exteriores. Hoje, com os regulamentos que tenho, ainda não o consegui fazer, porque não posso intervir em propriedade privada com dinheiros públicos. Está, portanto, a trabalhar nos regulamentos para poder ajudar as empresas do Oliveira do Hospital e também a nível do que depende da Câmara Municipal no que se refere a impostos? Tudo. Nós temos, o Oliveira do Hospital já não tem derrama, e nós temos também a isentar taxas de construção, todas as isenções de taxas de construção que têm a ver, não só nesta área, mas é também no pequeno negócio. O Oliveira do Hospital temos vindo a prescindir de um conjunto de receitas, é também no pequeno negócio, nas instalações, prescindimos das taxas todas, das licenças todas, desses pagamentos, numa tentativa de ajudar estes empresários. É verdade que também ainda temos um programa que era os ativos sociais, que ainda não conseguimos transpor e que ajudou numa criação de cento e tal postos de trabalho com o IPSS, com juntas de freguesia, com os bombeiros, com a Fundação Aurelio Amaro Diniz, mas ainda não conseguimos transpor para a iniciativa privada porque nos falta um parceiro. Nós não podemos fazer neste momento a meter dinheiro público em empresas privadas diretamente. Precisávamos de um núcleo empresarial ou uma associação empresarial. Que de resto houve uma tentativa que borregou. Que os nossos empresários, e nós também estamos a trabalhar na hipótese, dentro das instalações da BLC3, da possibilidade de criarmos uma associação empresarial com os empresários de Oliveira do Hospital, com uma perspectiva diferente em relação ao NEDEIP, para tentarmos fazer essa ligação. Mas está a anunciar que quer ressuscitar o NEDEIB, ainda que de forma diferente? Não, o que eu queria era ter uma associação empresarial com características diferentes do NEDEIB. E por isso, já envolvi alguns empresários, já falamos com alguns empresários, e há um vereador que estava com isso, e por isso queremos que seja-nos aqui um parceiro estratégico. Por outro lado, estamos a criar sinergias em termos de investimento estrangeiro. Há hoje em Portugal algumas empresas que se ligam muito ao mundo que vem de fora, dos dinheiros, como o ICEP ou o IAPMEI, e neste momento nós temos a negociar um contrato com uma dessas empresas que faz esse trabalho em Portugal e que procura investimento fora do país para o trazer para cá. E essa associação empresarial que quer desenvolver é de tamanho concelhio ou de tamanho regional? É de tamanho regional, logicamente que nós não podemos ver, é uma visão errada quando olhamos iremos só para o Conselho, porque derivado às condições financeiras nós teremos que ver tudo, esta, tudo como uma região onde sejamos capazes de nos articular todos os municípios, porque se nós nos unirmos somos mais fortes, temos mais força de reivindicação, e por isso eu acredito muito na ideia de uma região, acredito numa ideia de região ligado muito a Ceia, à Gouveia, à Tábua, à Arganil, a Góis, toda esta zona da Beira Serra aqui, e da Adiberca, a Adiberca conjuga. Eu acho que é possível nós tornarmos mais forte se nós formos capazes de deixar de ser individualistas, sobretudo os presidentes, porque nós temos muito, olhamos muito para as nossas fronteiras dos nossos territórios. Eu penso que não, penso que nós temos que ver isto de maneira diferente. Eu sou um adepto da região, percebendo que nós podemos, também o menos dinheiro faz-nos o engenho. E é possível nós já há aí algumas parcerias que nós fazemos, e é possível se calhar nós tirarmos o lixo de Tábua na zona ali, quando vemos a Andorinha tirar midões, e eles fazermos. Isto são pequenos exemplos de racionalização de meios que nós temos todos a fazer, e eu acho que tem que haver, nestes próximos 4 anos, tem que haver uma... Nós não podemos querer todos hoje, por exemplo, zonas industriais, tínhamos todas zonas industriais onde não temos depois empresas para trabalhar. Porque hoje a deslocação das pessoas é diferente de uma deslocação dos meios. E há aí uma zona da Cime, que era acima de Voga, que era acima de Aveiro, que é o acima de Voga, e já tinha algumas coisas muito interessantes, e eu penso agora, ao entrar na Cime da região de Coimbra, também penso que há algumas ideias que nós poderemos levar, e até é a possibilidade, com um novo quadro comunitário, sermos capazes de ter projetos comuns e de ter projetos de sustentabilidade, por exemplo, um projeto de mobilidade que não há entre os concelhos. É preciso fazer aqui muitas coisas, há muita coisa para fazer. No que há muita coisa para fazer é criar uma marca económica para Oliveira do Hospital. Eu já ouvi falar como capital do queijo da Serra da Estrela, eu já ouvi falar como capital dos fatos, o presidente da Junta de Freguesia do Oliveira do Hospital até criou aí a capital do cobre e do latão. Isto não é capital a mais? Depois de entramos na cidade e não há uma única indicação que diga que aqui o queijo da Serra da Estrela é uma nossa bandeira, que diga que aqui os fatos são uma nossa bandeira. Não há aqui alguma confusão de comunicação? Não há aqui algum, vamos chamar-lhe, muitos olhos e pouca barriga? Eu acho que não, porque eu acho que nós temos essas coisas, são todas as melhores, por isso não há aqui confusão nenhuma. A grande marca que se lhe deve ser, há aqui uma diferença na visão como o Vítor está a ver a questão da marca. A marca da Oliveira do Hospital pode ser associada, na minha opinião, aos melhores fatos do mundo. A marca Oliveira do Hospital pode ser associada aos melhores fatos do mundo. A marca Oliveira do Hospital pode ser associada ao cobre e ao latão. Isto é, a marca de Oliveira do Hospital é que tem a força de trazer as outras marcas. E esta é que é uma grande diferença, que é vender o... Eu às vezes olho para uma coisa que me diz muito, não é? Como benfiquista que sou. A marca Benfica vende. Por exemplo, a marca Ceia vende mais que a de Oliveira do Hospital. Derivado a um conjunto de características que tem a ver com a Serra da Estrela e com a forma que a marca Ceia foi desenvolvida, e que nós partimos muitos anos atrás desta marca. E eu noto quando vejo algumas pessoas que associam os seus produtos à Ceia por causa da marca Ceia e não associam à marca Oliveira do Hospital. E é isso que quer construir, atributos à volta da Oliveira do Hospital para depois associar essas potencialidades económicas. Isso é que é fundamental. Perceba, porque essa marca... Essa de termos o melhor queijo do mundo, de termos os melhores fatos do mundo, isto é verdade, isto não é mentira, temos mesmo. Nesta semana sentava com um italiano e ele dizia que os melhores fatos fazem-se aqui em Oliveira do Hospital, e que agora, e ele está cá a fazer uma parceria, e que agora, da forma como está a implementar um modelo, que é das fábricas fazerem fato a fato, aqui numa nova experiência que está a ser feita aqui numa empresa da Oliveira do Hospital, e que não vou anunciar qual é, e ele dizia-me que em Portugal era de longe melhor, mas que em Itália ainda se faz, ele é italiano, e em Itália ainda estão à frente em relação a isto. Mas não acha estranho que, dizendo isso, entra-se e sai-se da cidade da Oliveira do Hospital e não há uma indicação sobre esse potencial económico? Eu acredito que sim, e penso que é uma... E quando chegamos ali a Ceia, levamos logo com a Serra da Estrela como mensagem. E que é uma nota que eu registro, e com certeza até até tem razão. Se bem que nos nossos filmes e nos nossos... Já temos passado isso e pela Sim, primeira vez... Isso é verdade. Há filmes onde aparece isso. É verdade, é que se calhar precisamos de uns autores onde tenham isso e onde as pessoas... Que hoje vivemos num registro omnicanal. E nós também, nós neste momento, através de todos os meios, desde o Facebook aos outros, nós neste momento trabalhamos muito essas áreas também. É uma prioridade também, trabalhamos essas áreas. É verdade, é uma coisa. A Oliveira do Hospital, nós precisamos rapidamente de ter um hotel que reúna um conjunto de condições. Ora, está um belo tema. Turismo. Não há, e perdoem-me aqueles que me estão a ouvir se considerarem isto ofensivo, não há uma unidade hoteleira de referência no concelho de Oliveira do Hospital. Eu não diria isso. Eu acho que há uma unidade de referência, a Quinta da Cheia, a quinta, várias quintas de turismo rural, há um conjunto, mas que não resolvem o problema do cotidiano e neste momento... Não, essa referência é verdade, mas se vierem dois autocarros já não há Quinta da Cheia que nos valha. Não, e há várias também, há uma a Quinta da Florência, há em Vila Franca a Quinta de uma... mas são de pequena dimensão. E não nos falta, por exemplo, ter aqui um restaurante daqueles que fazem as pessoas percorrer quilómetros para vir aqui almoçar? Pois, isso, há aqui algumas lacunas, mas que cabem à iniciativa privada, e se cabem à iniciativa privada, eu acho que sim, acho que há aqui algumas lacunas. Também há bons restaurantes dentro das suas condições, mas é isso, para uma pessoa deslocar-se 30 ou 40 quilómetros, uma pessoa percebe perfeitamente que tem que haver uma diferenciação. De qualquer maneira. Acha, não tem pena de, perdoa uma expressão, não acha que eu detesto, não tem pena de termos uma zona do Alva com aquele potencial todo e falta-nos ali qualquer coisa para chamar os turistas no índice de qualidade, de requinte? Não existe ali qualquer coisa que marque, que como, seja um marco? Como sabe, a Oliveira do Hospital está neste momento a lutar com um projeto que é da Crap Tour. Para umas termas e para uma... Eu penso que passará por ali. Conseguiu-se num trabalho muito interessante um investimento de 4 milhões de euros de financiamento, também do proprietário e do empresário e de um trabalho conjunto com a Câmara Municipal, mas depois disso houve alguns problemas que penso que estarão brevemente a ser ultrapassados e o projeto ainda não arrancou. Acabámos de... o outro projeto que há, que é a estalagem da Pousada de Santa Bárbara, está neste momento a entrar em obras, também teve um financiamento quase de um milhão e meio de euros e que também está nas mãos de um empresário de Ceia, mas neste momento já começam a trabalhar os trabalhos que decorrem de recuperação da pousada. Quer dizer, há aqui, mas aquilo que eu falo é que nós precisávamos de um hotel de 4 estrelas. Oliveira do Hospital tem necessidade de um hotel de 4 estrelas, fundamental também para esta alavancagem da marca e para nós termos capazes de vender aquilo que nós temos de melhor. Porque não adianta termos as coisas as melhores, nós podemos tê-las as melhores, mas se não formos capazes de as tornar visíveis, de as oferecer e capazes de as vender, não saímos. Podemos ter... E por isso eu acho que parece-me a mim evidente que esta parte é uma parte que ainda falta fazer muito na área de turismo. Ainda dentro da área de economia, vamos juntar para as finanças. Deixe-me dizer um projeto que eu considero relevante para este concelho. Oliveira do Hospital no turismo. Não se falou, falou-se aqui no Vale do Alva, e eu gosto também muito do Vale do Alvoque. Sabia que há umas levadas, estilo da Madeira, em Alvoco, que eu sabia, Serra, não sei se mais, muito mais gente sabe. Que têm 7 quilómetros, uma tem 7 quilómetros e outra tem 5. Sabe que neste momento, eu acho que está ali um potencial enorme para trazermos pessoas, copiando um bocado aquilo que são as levadas da Madeira. E sabe que nós fazemos toda a Estrada da Beira e não há sequer um anúncio para ir visitar esse potencial da natureza. Mas nós, através agora da Adixestura, estamos a fazer umas levadas, estamos a fazer com que essas levadas tenham percursos pedestres. Sim, nos caminhos do xisto. Nos caminhos do xisto. Estamos a fazer um trabalho, estamos a fazer agora uns concursos. Está neste momento, hoje falei com pessoas que estão a fazer levantamentos, já hoje falei com essas pessoas, e é uma ideia que partiu de mim. Achei que aquilo tinha um potencial enorme. Porquê? Porque em Portugal não há. E então, se na Madeira as levadas são pontos turísticos de passeios, veja, Oliveira do Hospital, nós podemos replicar aquilo. E neste momento trabalhamos com muito entusiasmo neste projeto, achando que a zona de Val do Alva, que vai e o Alvoco, porque falamos só na zona de Val do Alva, mas também... Embora eu, quando me estava a referir ao Val do Alva, estava-me a referir de forma abrangente. Deixa-me mudar só para... Deixa aqui outro potencial enorme, que eu acho que nós precisamos de criar um turismo religioso, que é a Nossa Senhora das Preces. Ainda há pouco falei nela. A Nossa Senhora das Preces tem um potencial enorme e nós precisamos de criar de criar-lhe um turismo religioso, deslocação a pé, deslocação de carro, precisamos de criar ali um conjunto. Assim como Lourosa, a Igreja de Lourosa, está-se a fazer um trabalho muito, muito interessante também na Bobadela, que será concretizado no mandato, que será um centro de interpretação da Bobadela, que está a senhora vereadora, a professora Graça Silva, que está com esse processo. Tem havido algumas dificuldades, às vezes, com a Direção-Geral da Cultura, porque são eles que tutelam algumas coisas, mas está-se aqui a fazer um trabalho, na minha opinião, muito interessante em termos do turismo, e deixe-me que diga que Oliveira do Hospital, dos números que nós temos, mesmo em tempo de crise, tem tido mais gente. Os próprios proprietários dos restaurantes e de lojas me têm dito. Vamos então agora mudar para, dentro da economia, mudar para as finanças. Caixa de Crédito Agrícola. O Sr. Presidente é Presidente também da Assembleia Geral dessa Caixa de Crédito Agrícola e defendeu recentemente a fusão entre a Caixa de Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital, vamos chamar-lhe assim, e a da Beira Centro, se a memória não me falha, que está sediada em Erganil. Sem querer ser pequeno na pergunta, mas deixe-me perguntar como é que defende, quanto ao que se refere à localização do centro de decisão, qual é a sua ideia? A minha ideia é que nós não podemos, temos de ser pessoas equilibradas, e isto é um território geográfico muito distante que vem desde a Lousé, Poiares, que entram neste conceito da Beira Centro. Oliveira do Hospital tem todas as condições para ser a sede social, tem todas as condições. Mas vem esta ideia, as caixas de crédito têm uma história, que as caixas de crédito eram 200 e tal e agora são 80. Que se têm que vindo a fazer a fusão. E porquê é que eu defendo a fusão? Eu penso que a fusão servirá sobretudo também os interesses de Oliveira do Hospital, porque o crédito agrícola é um crédito que está mais próximo das pessoas, que conhece as pessoas e como faz com mais facilidade. E neste momento, derivado aos rácios do Banco de Portugal, a Caixa de Crédito Agrícola de Oliveira terá algumas dificuldades e poderá haver sido junta, em vez de ser agregada num processo negocial, pode ser por deliberação do Banco da Caixa Central e do Banco de Portugal e ser. E por isso eu defendo o que devemos. Até essa perspectiva da região, e eu dizia isso no meu discurso, é que ela ficará com mais meios para servir os interesses dos empresários de Oliveira do Hospital e agentes de Oliveira do Hospital, porque há alguns empréstimos que eu tenho tratado na Caixa Central, com o Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Licínio, que é uma pessoa com quem tenho grande relação, e tenho levado alguns empresários, às vezes quando a dimensão é maior temos que ir a Lisboa a tratar. E isso demonstra claramente que a minha opinião é que esta agregação é positiva, porque haverá uma nova caixa, que terá um novo nome, e não poderemos ficar agregados à de Oliveira do Hospital, dizer a caixa é de Oliveira do Hospital. Não, esta já é da Beira Serra, mas mudarmos-lhe o nome. Aquilo que eu defendo é que também pode haver alguma centralidade em relação a uma sede e uma sede social, que deve ser. Oliveira do Hospital tem as melhores instalações do crédito agrícola de todas estas. Muito bem, já percebemos a sua posição sobre essa matéria. Deixe-me fazer-lhe uma nota sobre a BLC3. É uma espécie de menina dos seus olhos. A mim até me disseram, antes de vir para esta entrevista, não te metas com a BLC3, senão o Presidente irrita-se. E a minha irritação, que é como quem diz, a minha provocação é esta. A BLC3 é um projeto que está bem definido no que se refere a empresas, tecnologia, inovação, mas claramente fala-se no Conselho na BLC3 e quase ninguém sabe se quer para que é que serve. Não há aqui uma falha de comunicação. E eu já coloquei esta questão ao João Nunes. Eu admito que sim, admito que a BLC3 esteja muito virada sobre ela própria. Ainda hoje, eu acompanho a BLC3, ainda ontem, da parte da tarde foi, porque também faço parte, e toda a tarde estive na BLC3 a acompanhar, para perceber o que é que se está a fazer. De qualquer maneira, a BLC3, na minha opinião, ainda é uma criança muito pequena. É uma criança que tem que crescer ainda muito para ter um determinado alcance. Mas que anuncia aquilo, muitos milhões. Mas aquilo que eu olho, a BLC3, se não tivesse mais nada de interessante, era a BLC3 conseguiu-se arranjar ainda agora 3,9 milhões de euros para começarmos. Tínhamos arranjado, e eu tinha arranjado também, quero dizer, tinha arranjado 1 milhão de euros para obras da Acibeira. Nós pagamos, neste momento, rendas onde está a BLC3. A BLC3 é um trabalho muito interessante e é um trabalho que nós temos, é um projeto muito interessante que tem lá no fundo, lá muito à frente, um sonho, que é o problema da biorrefinaria e sermos capazes de transformar os nossos matos em combustível. Isto é uma coisa que vai demorar, demora. Mas dá-me prazer, quando chego ali e vejo na BLC3 vários investigadores a fazerem investigações sobre outras áreas, porque não está só nesta. Esta, para mim, é a principal. Todas as outras, como ainda dizia ontem na reunião da BLC3, são alguns apêndices. Agora, eu penso que a BLC3 tem que se diversificar, ou tem que diversificar algumas coisas em termos do próprio investimento, do apoio à agricultura, do apoio a pequenos projetos. Ela ainda precisa, na minha opinião, de crescer bastante. Mas o seu apoio está firme? O meu apoio, eu acredito, na BLC3. Vamos mudar para as pessoas aqui em Queixo Resto Zero. Estamos em direto a conferir a opinião de José Carlos Alexandrino, presidente do município de Oliveira do Hospital. Pessoas, anda também satisfeito porque o seu município acabou, o seu e o nosso, acabou de ser indicado como um dos melhores para viver, curiosamente, graças à área da economia, aos ativos sociais, mas também é verdade que o senhor é o presidente recordista do desemprego em Oliveira do Hospital desde que nos lembramos. É o que o preocupa neste momento? O seu desemprego é uma das grandes preocupações, até porque nunca poderia, porque se estou na rua, sou as pessoas contactam, se estou na Câmara Municipal, todos os dias as pessoas contactam-me por causa de empregos, logicamente que a conjuntura económica do país, e eu quero dizer o seguinte, eu não sou recordista do desemprego no Conselho de Oliveira do Hospital, porque eu gostaria de lhe perguntar se os trabalhadores que foram dispensados da Tecnovia, da Motangil e de outras empresas, se eu também era presidente dessas empresas, que temos lá trabalhadores. Por isso, eu não sou recordista. Recordista deste desemprego foram estas medidas e este governo que está neste momento em Portugal. E eu não me sinto porque eu não tenho responsabilidades nesta área. O que me confrange é que as regras do jogo que foram todas feitas até obrigam as câmaras municipais a lançar alguns desempregados com os orçamentos de Estado a caducar-lhe os coisas e a Câmara Municipal, em vez de que resolve um conjunto de pessoas, pelo contrário, também ajuda por regras impostas de cima. É completamente isso, contra as políticas do Poder Central? Sou contra as políticas e há duas ou três, há aqui vários conjuntos de políticas que é preciso fazer diferente, na minha opinião. Primeiro, temos que perceber o seguinte. As empresas hoje têm uma carga fiscal, na minha opinião, demasiado elevada. Ninguém quer arriscar quando não sabe quais são as condições de mercado. Isto é um dos problemas gravíssimos em relação ao desemprego. Sabe quem tem dado um contributo enorme para termos menos desemprego? É que nós poderíamos ter mais. E mesmo assim ainda temos muito mais abaixo da média nacional. É as IPSS, através desses ativos sociais, é os POCs que as pessoas vêm, não as deixam em casa a ficarem deprimidas e vêm trabalhar connosco. Tenho agora à volta de 50 estagiários da Câmara Municipal. Sabe qual é a minha aflição? Com dinheiro que estamos a pagar, pagamos-lhe as bolsas. Mas sabe qual é a minha aflição? É nos ter, às vezes, local já para os pôr a trabalhar, por serem demasiados. E não se aflige com a perda de população que está a afetar o interior. Sabe que hoje é apresentado o Demospinho na Covilhã e está a dizer que na zona do Pinhal interior, exatamente onde está o Conselho de Oliveira do Hospital, embora o fulcro não vá ser exatamente na zona de Oliveira do Hospital, anuncia-se uma perda de população até 2040 de um terço das pessoas. Isso é quase como liquidar uma região. Mas isso é preciso nós vermos os últimos censos de 2011, também já são claros. Houve freguesias que perderam 25% das suas populações. Isto diz tudo. Oliveira do Hospital foi de um dos municípios que perdeu menos. E deixe-me dizer, só houve aqui três freguesias que não perderam população. Oliveira do Hospital, Nogueira do Cravo, São Paio e penso que Seixo da Beira, que tinha só ganho uma. Isto é dramático. Isto é dramático em termos, mas isso tem que se ver numa perspectiva de política nacional. O que é que se tem feito em relação, por exemplo, à nossa Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital? Em vez de a valorizarmos, em vez de a do poder político dizer que ela possa ser aqui um polo de desenvolvimento da região, o que é que se faz? Tenta-se fechar. Fecham-se os correios, retiram-se os serviços, fecha-se na educação uma bandalheira como ela está neste momento, para não empregar outro nome, juntando-se 3 mil e deixando as escolas completamente ao abandono, as escolas mais periféricas. Isto o que quer dizer é que é preciso alguém que vá para o governo e que tenha a sensibilidade. Eu não acredito que seja uma lei que se diz, vocês agora vão viver para ali. Uma lei que se diga, agora todos vamos aqui fazer uma fronteira. Mas pegando na história da escola superior, não acha que aquilo que está a acontecer à escola é mau demais para ser verdade? É demais. Atrevo-me a dizer que se calhar até era melhor fechar. Eu não diria, porque é preciso nós, mas aquilo que está a acontecer à escola é absolutamente o poder de Coimbra, negociou o fecho desta escola num conjunto de interesses e um conjunto de negociações, e é preciso dizê-lo claramente, e eu não me tenho calado com isso, achando que eu acho que a escola sofre ataques estratégicos sempre que isso teve a ver com negociações, e teve com alguns poderes instalados em Coimbra que sempre acharam que a escola não devia existir, ou que não tinha razão de existir. E não acha que não favorece nada agora esta história que anda aí nas páginas dos jornais, um professor que se recusa a publicar notas e coisas que o valham? Eu acho que neste momento não é esse o problema, não é o problema da escola. Isso são problemas que são internos da escola que não têm a ver com isso. Tem a ver com uma diminuição de número de alunos. E sim, aí foi o que era preciso era repensar todo o ensino politécnico de forma diferente, reorganizando todas as escolas. Mas o grande problema, veja, no ISCAC foi-lhe dado um cardinal extraordinário para eles poderem levar esta turma. Que seu poder político da decisão que esteve metido nisto até às orelhas. E depois querem que eu me cale, querem que eu e o PSD e a Comissão Política do PSD, em vez de tomar partido de apoio, não, calam-se. Quando há interesses, calam-se, porque é um governo deles. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém que não sejamos capazes todos de nos unir para defendermos aquilo que é relevante para o Conselho. Isto é que é fundamental. Nós todos nos devemos unir. A verdade é uma coisa, é que hoje muitas decisões são de pessoas que não conhecem o país real. E o que está aqui em causa são os financiamentos. Tudo gira à volta de uma coisa que são os financiamentos. E como temos que distribuir, enquanto temos aqui quatro amigos, distribuímos a Oliveira do Hospital, epá, deixa-se cair aquilo e aquele dinheiro dá-nos jeito para estas escolas. Isto é uma linguagem, é o que existe. E outros acordos que há, que é de eleições de cargos. Também há isso. Eu tenho lutado contra isto, tenho tido a capacidade de hostilizar, tenho a capacidade, mas é verdade que me sinto muitas vezes impotente e a única forma é chamando-lhe alguns nomes que até deveriam ser mais fortes na tentativa de defender a escola, porque, sem dúvida nenhuma, eu acredito também que a BLC3 possa traçar um quadro diferente. E eu vou-lhe dizer, eu acredito que nós, estas regiões, ainda há de dar, porque hoje a qualidade de vida não está nos grandes centros urbanos. Hoje as pessoas que vivem mal, que estão no desemprego, não têm uma leira de terra para irem buscar as batatas, para terem as duas coisas. Por isso é possível que isto ainda seja invertido. Pode não ser num ciclo tão rápido, mas eu acredito nas potencialidades do interior e nas gentes que vêm para o interior. Tinha tanta questão para debater consigo e para conferir a sua opinião, estamos mesmo a chegar ao final. Para que favorecer a qualidade de vida das pessoas no interior e num concelho como, por exemplo, aquele que está a liderar, não crê que falta aqui no Conselho de Oliveira do Hospital uma marca cultural, como, por exemplo, o que está a acontecer agora em Ceia, na área do cinema, ou Cine Eco, como acontece na Póvoa de Varzim com os correntes de escrita, como acontece em Penafiel com a escritaria? Falta aqui qualquer coisa em Oliveira do Hospital que ajude as pessoas a identificarem-se no âmbito cultural com o nosso concelho? Admito que sim, admito perfeitamente que essa seja uma realidade, que há histórias que vêm de trás e que Oliveira do Hospital, nós temos feito na cultura também um trabalho muito interessante, na minha opinião, mas falta-nos qualquer coisa que nos distinga dos outros, porque todos nós temos potencialidades, todos os concelhos. Agora, é verdade é que nós não temos uma marca que não nos distinga, que sejamos capazes que aquela marca seja associada a Oliveira do Hospital. Eu, por exemplo, eu sonho fazer, falei nisto durante a campanha, em algumas aldeias, mas eu sonho fazer um festival em altitude. O que é isto, um festival em altitude? Sonho fazer de lá acima no Culcurinho, criar uma imagem do Culcurinho e a partir do Culcurinho termos um festival ligado a grandes marcas. Um festival diferente, um festival que seja diferente de tudo o que se faz. E por isso há aqui algumas ideias, como eu disse, e algumas, eu neste momento há um grupo que já trabalha esta ideia deste festival em altitude. Não sei se será mesmo no Culcurinho, se será na Nossa Senhora das Pressas ou se será no Chão Sobral, mas que é uma ideia que a mim assalta, porque para nós criarmos alguma coisa temos que o diferenciar de tudo aquilo que existe. Para ser igual não vale a pena, porque as coisas têm. E para nós sermos capazes também de atrair sponsors, é fundamental que o projeto seja muito bem conseguido. Já passámos as 13 horas, fica esse anúncio mais um nesta nossa conversa do Festival de Altitude. São 13 horas e 1 minuto, 3 minutinhos para 3 questões que lhe peço o favor de ter respostas breves. Uma questão é esta, e voltando à área da política, sempre foi contra a extinção de freguesias, mas eu diria que começou logo mal, porque numa união de freguesia onde Vila Franca da Beira e Vidal da Beira, já veio João Diniz acusar o Partido Socialista de ditadura da maioria, colocaram a CDU de fora. Como é que vai gerir as sócias? A reivindicação, na minha opinião, do João Diniz não tem por onde se lhe pega, por uma razão extremamente simples. Porque quando a freguesia de Vila Franca foi eleita e ganhava a CDU, e houve uma proposta, uma vez, do PSD para integrar uma pessoa e ele não aceitou. Por isso, quem ganha com maioria é que constitui, nem podia ser de outra forma, isso para mim é um fediver, absolutamente, porque quem ganha as eleições com maioria absoluta, governa com essa maioria absoluta, e não é ditadura nenhuma de maiorias, porque não tinha sentido, porque se ele, então ele teve essa ditadura, porque nem na mesa da Assembleia, na última, quando era a CDU em Vila Franca, o PSD propôs até um elemento para a mesa e ele rejeitou. E por isso não se pode querer dar lições a pessoas que tiveram essa prática política. Se sempre foi contra a fusão de freguesias, atrevo-me a dizer que se algum dia se discutir a fusão de concelhos, também vai ser contra. Sou contra a fusão de concelhos, que eu era mais a favor. Eu acredito numa reforma administrativa que começa a nível do Parlamento. Que comece no Parlamento e que possa descer aos concelhos. Se calhar há concelhos com 2, 3 mil habitantes que não sei se justificam ou não. Não estou, neste momento, não tenho dados suficientes. Mas como acabaram-se com freguesias que tinham muito mais habitantes do que muitos concelhos. E eu pergunto. Acabaram-se com essas freguesias, mas que os concelhos não se acabaram. Se me disser o Conselho de Oliveira do Hospital, só se for para aglutinar alguns à nossa volta aqui, nós ficarmos aqui a mandar, que não podia ser de outra maneira. Última questão para José Carlos Alexandrino, o primeiro convidado de Cash Resto Zero versão XL. Sempre tem afirmado que este é o seu último mandato, que não se vai recandidatar, mas eu vou-lhe construir um cenário. O PS chega ao governo, António José Seguro liga para o José Carlos Alexandrino e diz-lhe: quero que o meu amigo continue como presidente do município de Oliveira do Hospital. Vai ter coragem para dizer que não? Não, eu, como lhe disse, quando acabar este mandato, tendo à volta dos 70 anos, porque isto duplica, e por isso está aí, como preciso de gozar mais uns 10 anos de vida que tenho, preciso de fazer outras coisas, preciso de escrever um livro, dir-lhe-ei que agradeço-lhe muito o convite, mas o meu ciclo político terminou ali. No livro vai escrever José Carlos Alexandrino, professor, ou José Carlos Alexandrino, presidente? José Carlos Alexandrino, professor. José Carlos Alexandrino, presidente do município de Oliveira do Hospital, muito obrigado pela sua presença em Cash Resto Zero. Neste sábado, Albino José, ultrapassámos ligeiríssimamente a hora marcada, deveríamos ter terminado às 13 horas, mas são tantos os assuntos e tanto o interesse que, naturalmente, para conferir a opinião do presidente do município de Oliveira do Hospital, não fomos tão disciplinados com o relógio como devia ter sido. Esta conversa vai ser reposta amanhã, domingo, depois das 19 horas. Nós voltamos na segunda-feira com o Cash Resto Zero, esta marca da opinião com assinatura, e nesta versão XL no sábado 30 de novembro. Continuação de bom fim de semana. Boa tarde. Cinco minutos depois das 13, foi o Cash Resto Zero, a versão longa nesta primeira edição, que teve como o primeiro convidado José Carlos Alexandrino, reeleito nas autárquicas de 29 de setembro. Outros nomes do concelho, da região, do distrito, do país, vão passar por aqui, sempre no último sábado de cada mês, nesta versão, como disse Vitor Deves, XL, do Cash Resto Zero. Cash Resto Zero está consigo à segunda-feira, depois das 18h30. Olhar sobre a opinião, a política e as pessoas, com a assinatura e chancela da Rádio Boa Nova, com a coordenação de Vitor Neves. Esta emissão hoje está completa, então vamos voltar no próximo fim de semana com Zé Conte. Hoje ficamos mesmo por aqui. Dizer que esta entrevista vai ter reposição amanhã depois das 19 horas. Vai poder ouvir então amanhã em reposição esta entrevista de Cash Resto Zero ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Como eu disse, outros convidados, já alguns devidamente agendados e marcados nas próximas edições. Na Boa Nova, sempre agora em mês de novembro, com programas e rúbricas novas. Este é um que abre precisamente esse programa, esse ciclo de novas rúbricas e programas na Boa Nova a partir de novembro. Vai ter aqui também o programa Tradições, que tem a ver com olhar sobre as tradições e costumes da nossa região. Conversas, também conversas que irão ser tidas com diversas entidades, instituições, associações. O Fado de Lisboa vai ter também destaque. O Fado de Lisboa, que a partir de novembro vai ter aqui também uma hora dedicada. Também uma parceria com o Clube de Jornalismo de Coimbra. O professor Braga da Cruz é mentor desta iniciativa. Também vai semanalmente estar aqui em destaque 30 minutos com o Clube de Jornalismo de Coimbra. Novas rubricas, novos programas para acontecer a partir de novembro. 7 minutos depois das 13, foi sem dúvida um prazer estar consigo. Continuação de um bom sábado, um excelente fim de semana. Já sabe, amanhã, depois das 19, em repetição, Cash Resto Zero, versão XL. A reposição desta entrevista de hoje. Controlo técnico Rui Rosa e Vitor Silva, coordenação e apresentação de Albino José, hoje com Vitor Neves. Foi um prazer, fique bem. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Segundas às 18h30 e último sábado de cada mês, depois das 12 horas. Cash Resto Zero.